nome da empresa, você já sabe, menino. É Five Produções. Respeita a firma. Ah, é apertar ou não? E bate palma que eu agora acabei de chegar. O colecionador de primeiro lugar. O boi já pode mandar. E a poeira já vai levantar. A queda é só na desloca. O meu cavalo é flecha louca e a galera vai gritar. O sistema é bruto, lá secuta, arranca a tampa e manda boi. Não deu outra. E o sistema é bruto, lá secuta, arranca a tampa e manda boi. Não deu outra. E o sistema é bruto, lá secuta, arranca a tampa e manda boi. Não deu outra. Valeu, boi. O sistema é bruto, lá secuta, arranca a tampa e manda boi. Não deu outra. Valeu, boi. Isso é balão, é repertório novo. História no paredão. Meu parceiro Thiago Corrolô. História aí, papá. Agora acabei de chegar. O colecionador de primeiro lugar. O boi já pode mandar. E a poeira já vai levantar. A queda é só na desloca. O meu cavalo é flecha louca e a galera vai gritar. O sistema é bruto, lá secuta, arranca a tampa e manda boi. Não deu outra. E o sistema é bruto, lá secuta, arranca a tampa e manda boi. Não deu outra. É bruto, laça, curta, arranca a tampa e manda boi.